era uma casa infância. Sei como era uma casa louca. Eu metia as mãos na água, adormecia, relembrava. Os espelhos rachavam-se contra a nossa mocidade. Dentro da minha ideia desvairada, há copos, garfos inebriados dentro de mim. Porque o amor das coisas no seu tempo futuro é terrivelmente profundo, é suave, devastador. As cadeiras ardiam nos lugares, minhas irmãs habitavam ao cimo do movimento. Como seres pasmados, às vezes riam alto, teciam-se em seu escuro terrífico. A menstruação sonhava podre dentro delas, à boca da noite. Muito baixo, parecia fluir. Podiam às vezes as penumbras fulminadas. Chovia nas noites terrestres. Exemplo extremo. Havia uma essência de oficina, uma matéria sensacional. no segredo das fruteiras. Suas maçãs centrípetas e as uvas pendidas sobre a maturidade. Havia a magnólia quente de um gato, gato que entrava pelas mãos. Saía da mão para o rosto. Da mãe sombriamente pura. Agora nas palavras, prefiro cantar nas varandas interiores, porque havia escadas e mulheres que paravam, minadas de inteligência, o corpo sem rosácea.